em droga, não toque, não toque, não toque, não toque em droga, não toque, não toque, não toque. Drogas, stop! Não queira fumar, não queira cheirar, não queira tomar, não queira brincar, não venha fazer algo que você um dia venha se arrepender. A vida é boa assim como ela é, pra que se drogar e ficar puto zé, sem poder decidir, sem querer trabalhar. My brother, stop antes de piorar. Fazer algo que você um dia venha se arrepender. Existe alguém que pode te dar uma paz tão real, sem drogas usar. Se alguém é Jesus, ele vai te curar. My brother, stop antes de piorar. Em drogas, não toque, não toque, não toque. Drogas, stop!